espaço tão agradável para podermos estar neste final de tarde aqui a relevar, a enaltecer o esforço, a dedicação de um conjunto de pessoas que, depois de alguns anos, tiveram a coragem para poder se qualificar mais. E, portanto, queria, em primeiro lugar, mostrar o meu orgulho, o meu contentamento, se me é permitida esta expressão, por tudo aquilo que o agrupamento tem feito em prol da valorização do conhecimento de um conjunto de pessoas que, num dado momento, decidiram dizer para elas próprias: vamos aprender mais, vamos ter mais conhecimento, vamos nos qualificar e vamos ter, por isso, este curso que andaram a realizar e que hoje aqui culmina. Porquê isto neste momento? Para mostrarmos à comunidade que existe um conjunto, ou que existem um conjunto de pessoas que soube, neste momento, poder-se qualificar. E este é um exemplo, é um incentivo para todos aqueles que ainda têm aquela, que poderiam ainda estar, e vão estar, de certeza, a poder, no amanhã, poder se qualificar, formar, tirar mais habilitações. Este é o exemplo que nós queremos transmitir a todos aqueles que, por contingências da vida, ou não acabaram o nono ano, ou não acabaram o 12º ano. Nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para nos qualificarmos. E nesta sociedade de formação e de informação, é fundamental que cada um de nós saiba mais, esteja a par de tudo e se possa formar e qualificar.